Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, bem-vindos a mais um Regra da Casa. Estamos aqui no Café com Dungeon, eu sou Rafael Balbi. Pela primeira vez eu estou recebendo aqui o Vini. Bom dia, nosso catatau. Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? E aí, cara, o que você tá tomando aí de manhã? Ah, tá, aquele café com leite, né? É. Bem quentinho, adoçado com mel. É ótimo, recomendo, de verdade. Café com leite, cara, eu tô querendo meu café preto. Frio, fraco, fedorento. Formiga no fundo, fazendo fofoca. No meu copinho americano aqui. E aí, cara, o que você vai trazer pra gente hoje aí? Pô, assim, acho que o pessoal já deve saber que eu não jogo há muito tempo, né? Eu já deixei isso bem claro. E acho que é bom aproveitar essa conversa aqui pra deixar claro alguns pontos que, não, que outras pessoas, além de mim, podem ter dúvida na hora de jogar pelas primeiras vezes. É, a gente tem a ficha de D&D, ela é, pelo menos pra mim, né? Eu achei ela bem complexa, tem bastante informação que você coloca. E teve várias coisas que eu ainda não tive a oportunidade de usar, ou quando tive não soube como fazer direito. E mesmo com a ajuda do pessoal na mesa, eu ainda não tô muito... Não entendeu perfeito. É, não entendi perfeitamente, eu só soube usar na situação. Se você tivesse que explicar pra alguém, você não saberia. Eu não ia fazer a menor ideia. E aí eu sofro quando eu vou mestrar, né? Quando eu vou jogar com outros amigos meus que não conhecem, aí eu fico... Aí bate aquele branco. Bate aquele branco. Tipo, por exemplo, uma vez que eu tinha apanhado muito lá e a gente foi fazer uma long rest lá, era short rest, eu não lembro. E aí eu perguntei sobre recuperar minha vida e falaram de hit dice. Eu fiquei, mas que diabo que é esse negócio de hit dice, não sei o que, como é que eu uso e recupera? E eu... Pô, cara, hit dice é... Hit dice é uma coisa curiosa. É, antigamente a gente falava do hit dice muito pra criatura, né? É, no D&D, nas edições mais antigas, a gente falava muito, essa criatura tem 25 hit dice. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar os 25 dados de vida que ela tem e vai pegar o dado de vida que ela tem, que no caso era sempre D8, e você jogar 25 vezes para descobrir quantos hit points ela tem. Ou seja, o hit dice são os dados que vão te levar a descobrir quantos hit points aquela criatura tinha. Mas na quinta edição, a gente já tem uma coisa, já é diferente dos D&D antigos. O hit dice serve também para o jogador. O jogador, ele tem um hit dice de acordo com a classe dele, né? Se você é um fighter, por exemplo, seu hit dice é um D10. Se você é um chief, qual o teu? É um D8, né? Você tem o seu HD de acordo com a classe. Vamos supor, se você tem um fighter de terceiro nível, você é um fighter que tem 3 hit dice. E o seu hit dice são 3, um D8, então, que você tem. Uhum. Claro que você já sabe o seu HP, porque você rola quando você passa de nível. Quer dizer, você rola ou você pega o fixo lá pra saber quanto você tem de hit point, né? Pra o seu total. Só que quando você dorme, quando você faz um short rest, você pode gastar esse hit dice que você tem. Vamos supor, você ficou com 1 ponto de HP. O seu total é 20. Você está em segundo nível de rogue. É, isso quer dizer que você tem 2 D8 de hit dice que você pode gastar no short rest. Para cada ponto que você, para cada hit dice que você gastar, você pode jogar um dado e somar o seu life. É como se você tivesse uma pequena recuperação de dado. Se você gastar os 2, você fica sem hit dice mais para gastar quando você fizer outro short rest. Você só vai recuperar esses dados quando você finalmente fizer um long rest. Entendeu? Ah, então é muito mais simples do que eu imaginava. Que eu tava achando que se eu gastasse ele, eu não ia ter nunca mais de volta. E teria que, sei lá, fazer muita mutreta pra voltar. É, diferente voltar. Dos D&D antigos, né? O seu hit dice hoje em dia... Ele serve não só para quando você passa de nível, ele serve também para todo o short rest que você tem, entendeu? Então é bom saber que a cada vez que eu faço uma long rest, eu recupero todos eles hit dice para dar aqueles descansinhos. E os hit points também, né? Porque você fica de hit point quando você faz o long rest. Já o short rest, você só vai recuperar o que você gastar de hit point. Então é importante. Então depois que eu dou ali minha descansadinha, pá, encosto numa árvore, faço uma refeição... E vou pra minha aventura. Depois que eu vou pra minha aventura, eu vou lá. E aí aparece lá uns kobold. Os kobold vêm e começa a cascar nós na porrada e nós não sabe de onde. Tá todo mundo surpreso no negócio. Eu não entendi. Que surpresa é essa? Que eu não percebi de onde os caras estavam vindo. Ninguém viu. O que é surpresa? O que aconteceu e por que a gente não sabia que eles estavam ali? Tá. O que acontece é o seguinte. A surpresa acontece quando você é pego sem qualquer preparação, sem a guarda levantada, sem qualquer defesa feita para receber um ataque, para receber uma ação de uma criatura que te pegou de surpresa. Normalmente isso envolve a criatura fazer um stealth, né, para chegar perto de você sem você perceber, ou agir sem você perceber, e aí você é pego de surpresa. Antigamente no D&D eles chamavam de surprise round, ou seja, se alguém te pegou de surpresa, a criatura que pegou de surpresa tem um round, ele age, e as criaturas que estão surpresas não agem. Não tem, não, eles estão fora do round. Já no D&D 5ª edição, o round acontece. Todo mundo leva o round normal, só que a ordem é a mesma de um round comum, só que as criaturas que estão surpresas, elas estão com estado surpresas, né? Um state que tem. E quando elas estão surpresas, elas não podem fazer nada, nenhuma ação, nenhuma reação, nenhuma bonus action, nem mover. Elas podem fazer no round, entendeu? Então, é basicamente essa a diferença. Quando os kobolds chegam lá e cascam você na porrada e você não tem nada pra fazer naquele round, é porque eles chegaram e eles conseguiram provavelmente passar um teste de stealth, né? Um teste de furtividade, que foi acima da sua percepção passiva. Ou se você estivesse procurando ativamente ele, acima da sua percepção. Faz sentido. Então, por isso que às vezes você pergunta, né? Qual que é a percepção passiva e todo mundo já fica... eu perguntei uma vez e anotei, né? Anotei isso aí pra poder não ficar perguntando toda vez, que senão estraga a surpresa também. Fica aí a dica pra quem vai mestrar, né? Já deixa isso bem guardadinho. Pô, maneiro esse negócio, porque... né? Se você é um bom jogador, não basta só você combar, você tem que estar realmente prestando atenção aí nos seus ambientes. Eu acho que, né, o importante também de prestar atenção nessas coisas é você poder, né, surpreender o seu inimigo e dar aquela apunhalada pelas costas, daquele sneak attack que todo rogue faz sempre questão, né? Sim, então, o rogue no sneak attack, ele depende muito dessa dinâmica, né? Ele depende de pegar a criatura sem estar percebendo ele e tudo mais, né? Então, eu acho que isso é importante pro rogue, sim, cara. Mas todo mundo tem vantagem contra um inimigo que tá surpreso? Ou se ele tá surpreso, você só rola o seu ataque normal? Depende da situação, né? Você, normalmente, antigamente, os D&Ds, até recentemente, ele te dava bônus pra cada situação. Se você tivesse uma situação de vantagem, você normalmente podia ganhar um bônus de mais um, um bônus de mais dois, um bônus de mais três. No D&D atual, eles modificaram isso. De forma geral, você só tem a vantagem ou a desvantagem, né? A vantagem acontece sempre que você realmente teria um bônus ou que alguma situação te favorece. Se essa emboscada que você preparou e foi bem sucedida, pega as criaturas sem perceberem, elas não estão... de qualquer forma preparado, você pode botar uma vantagem para quem tá emboscando. Mesmo se eu não estiver usando a minha skill do rogue. A skill do rogue, ela serve principalmente para você dar um dano maior, né? Para dar o crítico. Você joga um D6, começa com D6, né? Começa acho com 2 e vai subindo. Com 2 D6, né? Ele vai subindo ao longo dos níveis do rogue, então... o rogue ele consegue dar um dano maior quando ele consegue atacar a criatura, e a criatura tem desvantagem. Principalmente numa emboscada dessa, né? Uhum. Você pode dar um sneak attack se você tá com uma ação preparada. Por exemplo, você deixa o outro, o inimigo agir na sua frente, mas mesmo assim você ter a vantagem sobre ele. É uma coisa que me veio agora na cabeça. Sim, cara. De forma geral, a ação a gente chama de ready action, né? É quando você prepara a sua ação e espera que algo aconteça para que aquela ação se desencadeie. Quando você faz isso, você abre mão da sua ação e você fica à espera daquela condição acontecer. quando aquela ação acontece, você realiza a ação que você tinha esperado. É, essa ação ela acontece com um caráter de reação, né? Ela passa a ser uma reaction. E acontece assim na mesma hora que acontece a ação que você previu. Então, por exemplo, você pode ficar numa árvore esperando alguém aparecer naquele pedacinho da estrada, e assim que alguém pisar naquele pedacinho da estrada, você faz o seu ataque de ready action. Então você está deixando para acontecer aquela ação quando alguém é pinta naquela área, entendeu? Mas aquela ali é a condição. Essa condição que você está esperando. Por exemplo, vai, nesse caso, eu estou em cima de uma árvore, mirando com meu arco, espero alguém passar por ali. É, se a criatura que passou por ali, a ação dela era tipo, chegar ali e fazer alguma coisa, eu ataco antes dela fazer o que ela estava planejando? É só pelo fato dela... Exatamente, você vai atacar, vai fazer sua ação antes dela fazer antes alguma dela coisa. Antes dela completar o que ela tinha para completar. Exatamente, agora é uma coisa de se notar, que se você já tiver feito sua reação, você não tem mais como reagir a essa criatura. Então, uhum, é uma economia de ações que você tem que prestar atenção. Ah, sim, sim. É diferente, a sua ação, né? Todo round você tem uma ação, um movimento, uma reação e um bônus action. Né? Se você tiver alguma coisa que possa fazer na bônus action, você pode fazer. Se você tiver alguma coisa que permita você fazer uma reação, por exemplo, um ataque de oportunidade, quando uma criatura sai do seu range de melee, você poderia fazer uma reação, mas você não consegue... com uma reação, fazer um ready action e um ataque de oportunidade. Isso você não consegue. Ah, sim. Você pode deixar uma coisa guardada e... Ou fazer ou reagir a um... Com um ataque de oportunidade, por exemplo, entendeu? Faz todo sentido. No caso, se eu não quiser usar da porrada ou alguma coisa assim, eu posso usar isso pra melhorar outra coisa? Por exemplo... eu quero abrir mão de um ataque pra, sei lá, chegar mais longe na corrida que eu tô fazendo ou me movimentar de um jeito diferente. É, a movimentação no jogo é o seguinte, você pode, você tem, por exemplo, um elfo guerreiro, tem 30 pés pra andar por round. Essa é a distância que ele percorre num round. Você pode quebrar esse movimento de quantas formas você quiser. Você pode se mover, fazer uma ação, se mover, fazer um bonus action, enfim, desde que você ainda tenha a sua velocidade. Esse espaço que você vai cobrir. Porém, se você quiser trocar a sua ação principal por um dash, que eles chamam, você consegue dobrar o seu movimento, ou seja, como se você estivesse dando uma corrida. Entendeu? Então você consegue ter a sua ação, 30 pés, seu movimento, 30 pés, depois a sua ação você gasta para ter mais 30 pés de movimento. Entendeu? Entendi. E aí, você saiu correndo lá que nem um doido, e aí você caiu no buraco e apagou. Como é que você faz? Como é que morre ou não morre? Teve situações na nossa campanha em que o Glarum caiu, que a... Sempre a o foi... Digo, né? Sempre o Digo, né? Sempre o Digo. É, galera tomou uma coça ali que não tava esperando, mas não morreu, ficou deitado, e aí o Darum passou a barba nos ferimentos da Anastácia, não sei o quê. Mas como funciona a mecânica pra você morrer de fato no jogo? Porque eu sei que tem mais coisa que parece, não é só chegar em zero de vida, né? Então, cara, tem uma coisa curiosa que... Bom, antigamente no D&D você morria quando chegava a zero. Acabou, morreu, é isso aí, tchau, perdeu o personagem. Agora eles estão um pouco mais suaves enquanto a isso. Você cair, você ainda tem que... Você tem um progresso de morte... até você morrer de fato. Na ficha, se você olhar lá, tem 3 espacinhos lá de death save. 3 para positivo, 3 para negativo. O que é o death save? É um save and throw, é uma jogada de proteção que você vai fazer. Toda vez que você caiu, todo round você faz essa jogada de proteção. Você joga o D20, né, soma a sua constituição lá, o seu bônus de constituição. Se você tiver, a sua classe tiver se for proficiente, naquele save and throw específico, você soma um bônus de proficiência, né? E esse total tem que passar o DC, né? Dependendo do jogo, né? Por exemplo, o Tomb of Annihilation faz que o DC, o save and throw, é mais alto. Então você pode botar que seja mais difícil morrer. Uhum. Você precisa tirar um número mais alto para não morrer. Cada jogada que você falha, que você não atinge esse alvo, você marca lá que falhou. Se você falhar 3 vezes, você morreu. Você vai ficando naquele limiar, né? Você pode ficar com 2 falhas e 2 saves, e esse próximo vai determinar se você vai morrer. Ah, entendi, entendi. Entendeu? O que vier primeiro é o que resolve. O death save é isso. Pênalti da morte, né? É, exatamente. E aí acabou, amigo. Aí acabou. E aí, quando você tava falando desse negócio do save, você falou de bônus de proficiência, e é um negócio que, assim, eu sei que na minha ficha tem um checkbox, assim, marcadinho do lado, falando que eu tenho proficiência nesse negócio, mas isso aí tá vindo da onde e tá adicionando onde e eu tô usando de que jeito? Tá, o negócio é o seguinte, isso aí veio uma modificação do D&D quinta edição mesmo, que ele veio com um negócio chamado Bounded Accuracy. Que antigamente te dava um ataque bônus que melhorava de acordo com o nível, de acordo com a sua classe. Agora é tudo uma coisa só. Tanto é um bônus que funciona de acordo com o seu nível e se reflete em várias rolagens que você vai fazer na sua vida de herói, por assim dizer. Esse bônus de proficiência, ele aumenta com o seu nível, é igual para todo mundo. E vamos supor, se você é um... Dependendo da sua classe, você vai ter alguns atributos, alguns saving throws que tem... Normalmente são 2, né? Por exemplo, pode ser constituição e força. O meu, no caso, é dex e inteligência. Exatamente. Então, quando você tiver que fazer um saving throw de destreza e inteligência, você vai somar... Vai jogar o D20, somar o seu bônus de inteligência, por exemplo, mais o seu bônus de proficiency. Além disso, quando você tiver alguma... As skills que você pegar... Quando você cria o seu personagem, as skills que você pegou efetivamente, você vai jogar um dado, somar o atributo relativo àquela skill e o bônus de proficiência. Se daí, você tiver. Daí que vem o número absurdo do meu stealth, que é um +8 na rolagem. É, que você tem o bônus de proficiência, já tem o bônus de destreza, sim, mais o D20. Ah, então... Faz todo sentido. É, você ainda tem algumas outras coisas que podem influenciar o proficiency, mas de forma geral é isso aí. Uhum. O ataque, por exemplo, o seu ataque, ele é influenciado pelo proficiency bônus. Ah, tem aquele... É, do lado de cada arminha na ficha também tem um maisinho ali pra eu exatamente. Saber. Só não vale se a tua arma, não, se você não for proficiente com aquela arma. Entendi. Se você não for treinado com aquela arma, você não usa o bônus de proficiência. Mas eu posso usar qualquer arma? Pode, mas se você usar uma que você é treinado, aí você tem aí bônus de ganha bônus, senão não. Por exemplo, eu não posso usar uma AK-47 como catatal. É, você não é treinado em AK-47. Eu posso, mas talvez eu não saiba mas usar. Mas se você passar um tempo lá com os russos, aí treinando, aí você pode, de repente, voltar a catatal berrado na AK-47. Ia ser insano. Ia ser doido, né? Torre de Anônimo está lá pra isso, amigo. Verdade, eu acho que eu vou voltar lá, cara. Pô, é isso, eu acho que... Boa parte das dúvidas que eu tinha foram sanadas. Claro que tem muita coisa pra aprender no jogo, muita coisa que eu não sei. Mas isso é o que tava te martelando, né? Era o que ficava na minha cabeça. Toda vez que eu pegava a ficha, eu ficava pensando, vixe, e na hora que chegar a tal parte, o que eu vou ter que pensar pra fazer... Pra me virar em tal momento. Agora, acho que vai fluir, cara, melhor. É isso aí. Eu acho que, tipo, principalmente quando você for mestrar ou quando você topar com essas situações durante o jogo, às vezes dá um branco. E aí, sempre que dá um branco, você anota no canto da ficha, depois pega no livro, dá uma olhada ou troca ideia com algum jogador. Sacou? Durante o jogo mesmo, se for uma coisa urgente, fala de canto com o cara. Ô, que é isso aqui? Que acho que dá uma fixada, né? Ler o livro da primeira vez, você não entende muita coisa. Sim. Quando alguém te explica também, é muita informação jogada. Mas quando você joga, vê a situação e aí você busca no livro, aí aquilo ali sedimenta de vez na tua cabeça. Uhum, né? Com certeza. É. Demorou então, cara. Vamos fechar? Vamos fechar. Valeu, galera. Um abraço aí. Muito obrigado. Bom dia pra vocês. Se vocês estão ouvindo isso na quarta-feira, às 21 horas hoje, toda quarta-feira a gente tem o Regra da Casa, com D&D quinta edição ao vivo, presencial. Deixa sua mensagem, manda sua mensagem comentando esse episódio ou sugerindo algum tema, alguma coisa assim pra gente, manda um e-mail para podcast@regradacasa.com.br e segue a gente nas redes sociais. Manda esse podcast para aquele seu amiguinho que tem as mesmas dúvidas que eu. Exatamente. É isso aí, galera. Então compartilha a gente que a gente ganha com isso aí. Um abraço. Valeu.